0062, completo LS, chamando Torre 1 no 8216. Torre 286, 4062. Servia, Alfa Juliette, portão número 9. Alfa Juliette pro portão 9, Algono 643, obrigado. Torre Salvador, volante no Zul, 4062. Azul 4062, é o campo à vista? Sim, nativo, totalmente visual, estabilizado no grande. 4062, vento 240 graus com 3 nós, altímetro 10 no 5, livre pouso na 28. Livre pouso 62. Autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677. Saída Aron, transição Melim. Decola da 28, curva direita, controle 119.35, aciona 5164, coteja. Autorizado Aracaju, 190, via Golf 677, Aron Melim, a saída com curva direita, 1935, controle 5164, transponde da 3520. 3520, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Camará. Terra November Victor, prossiga na CARI, descendo para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. Autorizado CARI, desce 2000, reportará localizador, Terra November Victor. Solo Alce 46, livre pela esquerda, táxi via Alfa Índia, portão 1. Alfa Índia, portão 1, 4062, livrando pela esquerda. Salvador, boa noite, aliás, Book. Portugal 158, Airbus 330, with information Bravo, PNH 1015, send 11, request clearance to Lisboa. Sente, do Duatins, autorização para Marcel. Standing by for the clearance, looking for flight level 370, Portugal 158. Salvador, muito boa noite, Gol 1606, da ciente da Brava, autorização Marcel. Ciente 1606, transição, Melinha, aguarde cópia. Alô, Melinha, aguardando. No curso localizador, Papa Romeu, Serra Nova, Vista, por Cata Vista. Completo LS, chamando Torre 1186, Serra Nova Vista. Torre 1186, Serra Nova Vista. Torre Salvador, boa noite, Papa Romeu, Serra Nova Vista. Boa noite, Serra Nova Vista, reparte Campo Vista. Apoio Campo Vista, senhor. Gente, cheque o trem, livre pouso na 28, vento 260 graus com 3 nós, altímetro 10, 15. Gente, reportará cheque de trem, o Serra no Rio do Vito. Chave travado, Serra Novembro Vitor. Gente, livre pouso, Novembro Vitor. Vitor. Pushback, acionamento Gol 1805, meia dúzia. Autorizado, chame para o táxi, 1805. Autorizado, 1805. Autoridade chama para o táxi 3530. Chamará táxi 3530. Alto, solo ao 53, informa o pátio. Hangar da EBTA, próximo ao pátio 5, senhor. Gente, livre pela esquerda, táxi via Alfa, chama para ingresso pátio principal. Aí, livre à esquerda, e pode seguir para Alfa, recuperar para ingresso pátio principal, senhor Alfa. Táxi Gol 1805, 71 a bordo, 2:40, alterna Maceió. Altímetro no 0 no 5, táxi via pátio 3, chama para ingresso na taxiway Kilo. Pátio 3, taxi Kilo Gol 18. Quilo e Alfa, reporte pronto, ponto de espera da 28. Quilo, Alfa, ponto de espera, Gol 8. November Vitor, táxi via Alfa, Juliette, pátio principal, Lima, Mike, Quebec, chama para o cruzamento no 7. Juliette, pelo principal, Lima, Mike, Quebec, repassará para cruzamento, pista no 7, Serra 92. Zero para o táxi 131 a bordo, 2:50, Recife. Tudo bom, pode ver novamente? 131 a bordo, senhor. 3520. Ok, 131 a bordo, tá livre o táxi, controlando aí da sua direita, após Alfa até o ponto de espera da Golf, chame quando pronto para a decolagem. Direita via Alfa no ponto de espera, reporta pronto, 3520. 1896 na escuta, para a cópia. Na escuta, prossigo, 896. 1896 está autorizado para uma pessoa, o nível 310, pela Upper Whisky 58 até Recife, após direto, pessoa. Decola da 28, curva à direita, saída Aron, transição Melim. O transponder é 5172, o controle opera em 119.35, quanto é isso? 310 está aprovado, via Brisk 58 até Recife, depois direto Pessoa. Decola 28, curva direita, saída Aron, transição Melim, controle 1935, transponder 5172, Gol 1896. 1896, correto, chame quando pronto para o push e acionamento. Vai chamar 1896. O 606 está autorizado nível 290 para Maceió pela Upper Whisky 58. Decola da pista 28, curva direita, saída Aron, transição Melim. Transponder é o 5171 e o controle 119.35. Quanto é isso? Entendeu? Aprovado nível 290 e a Superior Whisky 58. Para Maceió, decola da 28, curva direita, Aron Melim, 5171, 1935, o Gol 1606. Correto, Gol 1606, chave pronto para o puxa e acionamento. Pronto para o puxa e acionamento, Gol 1606. Confirme, já está pronto? Acredito mais 7 minutos. Ok, então aguarde chamar. Obrigado. É Portugal 158, ready to copy. Ready to copy, Portugal 158. Portugal 158, cleared flight level 350 to Lisbon via Upper Zulu 10 up to Natal after Upper November 873, and after that we will follow in accordance to the flight plan route. After takeoff from runway 28, right turn to Aron, Aron departure and Zipa transition. Score code 5165 and departure control frequency 119.35, read back. Okay, copy that. So we are clear from Salvador to Lisboa. Flight level 350 upper Zulu 10 till Natal. After Natal upper November 873, then flight plan route. Departure runway 28, after departure right turn Aron. Depar on the squawk 5165, the frequency for departure 119.35, Portugal 158. Yeah, Portugal 158, that's correct, call me ready to push and start. Call you ready to push and start, Portugal 158. Corrigo 1805, point estrada 28, pronto. 1805, a linha decola da 28, o vento é de 280 graus com 5 nós. Decola da 28, com 1805. Já no Novembro Vitor está livre cruzamento, ou estacionar a frequência livre, tenha uma boa noite. Ah, bom, bom trabalho. Pronto. 3520, tá livre alinhar e manter a 28. Alinhar e manter 3520. Foi igual no 714. Foi no 714, aguarde 230, Aracaju. Na escuta. Chama o controle em 1935, tem um bom voo e uma boa noite. 1935, 1805, obrigado. Controle Salvador, Gol 1805, boa noite. Boa noite, 1805, decola, ascensão 330, saída Aron. 330 na Aron, Gol 1805. Gol no 0, perdão, no 704, mas puta pra cota. Prossiga. Gol no 714, está autorizado para Aracaju, nível 230, pela Golf 677. Após a decolagem da cabeceira 28, curva à direita, saída Aron, transição Melim. O transponder é o 5173 e o controle opera em 119.35, cortejo. Autorizado Aracaju, o nível 230, Golf 677, decola 28, curva à direita. Na saída Aron, Melim, 5173 e 193 é o controle. Gol no 714. Controle 1935, ok? 1935, ou no 714. Correto, chama para o push, acionamento. Tente no 714. Então 3520, livre decolagem da 28, vento de 270 graus com 4 horas. Iniciando, então 3520. Torre 1896, pushback acionamento, portão 7. Está livre do posicionamento, chama para o táxi no 896. Vai chamar táxi, chegou no 896. Decolou ao 04, chame agora o controle 1935, tenha um bom voo e uma boa noite. Obrigado, boa noite, tá 3520. Salvador, boa noite, tá 3520, transfere. Boa noite, 3520, decola, extensão 190, saída ROM, vigilância. Solicito nível 1150 com sinal, senhor. Continuaremos aqui com o Recife, aguarde a autorização. No 7 no 4 no portão 5, isso? Afirmo. A livre posicionamento, chama para o táxi no 7 no 4. Utilizar o posicionamento para o 7 no 4. Autorizado número 50, tá 3520. Tráfego F6 Orange, 5 milhas, mandando nível em você, 50, 1 F8, 215. 85, alternam 3545. 12545, alternado. 2085, 12545, 85. Recife, eu vou no 805, boa noite. Seu controle ainda. Desculpa. Grau 188, seu Dória. Despacho Salvador, é o mais contante. Secundária 12685, ponto grau 188. Tango Echo 350, vigilância, pai, da presidente Claudia, distância 392, e trata de Salvador, altero centro Recife, 125, decimal padrão. Estacionamento, a aeronave da companhia puxou no 07. Assim que ela tiver iniciado o táxi, está livre o seu puxo, ok? Chama para o táxi. Tá ok, assim que ela iniciar o táxi, está autorizado. Igual no 606. Para o táxi 1714, 149 a bordo. Autonomia de 2 horas e 20, altera na Recife. 520, chama agora Recife, 1-2685, alterna 2545. 2685, alterna 2545, obrigado, boa noite. No 794, autorizado o táxi para a Ponte Serra 28. Para o início do táxi, a bordo 185 a bordo, Fortaleza com 3 horas e 10. Então o Gol 896 vai seguir o Gol no 714 via Juliette, Alfa e Golf, ao ponto de espera da 28, ajustado 1015, chame pronto para decolagem. Ok, seguindo a aeronave da companhia frente, ponto de espera, chama pronto, 296.